Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Ai, gente, vá a merda. Gávea Estática. My friend, you're the low rider. The low rider is a little higher. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Dr. Fábio. E aí, traças. E com o Viking. O Fly tá tão profissional fazendo essa apresentação hoje. Eu tô? Eu tô me sentindo meio profissional, porque eu tô gravando pela primeira vez com H4 aqui, com o pedestalzinho assim, sabe? Aí, olha. Pois perdeu é. A naturalidade. Ostentando a gravação. Pois é, e hoje a gente tá aqui para mais um daqueles Gávea Estáticas que a gente vai falar aqui, que a gente anda fazendo, sem um tema definido. Aí quem já falou aí que tem uns filmes bostas pra recomendar, né, velho? É, eu acho que a gente deveria pensar num nome oficial pra esse tipo de Gávea Estática, cara. Tipo Drops do Godmode? É, alguma coisa desse tipo. Drops não, porque Drops é um nome merda, mas... Ainda bem que por lá não tem mais o Nerdrops, né? Pô, cara, na verdade, a gente tinha um nome que eu tinha definido isso lá atrás, que era o Gávea Estática Mix. Só que aí eu comecei a notar que isso parecia que tava puxando pra baixo, né? O cara veio assim, parece que é um Gávea Estática menor, né? Aí eu desisti de botar esse mix e botar só, sei lá, Game of Thrones, Walking Dead e Pedra no Rim, sabe? Botar assim, o tema é esse. Que senão parece que é uma subcasta de Gávea Estática, né? Não, é um Gávea Estática de fato. Então. Então, Diego, o que você recomenda? O que eu recomendo? A gente assistiu Mad Max. É verdade. Aí, o que vocês acharam? Peraí. A pergunta não é o que vocês acharam, é o que vocês acharam dessa obra-prima gloriosa da humanidade. Eu achei bem da hora, cara. Inclusive, não me incomodei não que o pessoal falar que é o filme da Furiosa, né, com a participação do Mad Max. Eu gostei do filme. O Max, pra mim, sempre pareceu ser mais um cara que tropeçava nos plots, assim. E eu acho muito da hora, cara, esse tipo de personagem, sabe? Sim, mostra... O cara tipo, tá assim, na bosta ali, ele quer sair, ele não quer vencer a bosta, ele quer sair isso, da bosta. Exatamente. É não, e foda. Mostra que o mundo tá vivo, né, em volta do cara, não é? Tipo assim, aquela história só tá acontecendo porque ele é o fodão que tá lá na história, saca? Não, mostra que o mundo tá acontecendo coisas naquele mundo, é um mundo vivo, e o cara às Dependente vezes topa cara, uma parada. Exatamente, eu achei isso muito maneiro. Eu gostei demais. E esse filme criou uma polêmica, cara. As pessoas gostam de polemizar tudo atualmente, né? Porque você simplesmente não vai ao cinema, se diverte, ri, acha maneiras as coisas e pronto, cara. Ai, eu também fico pensando nisso. Velho. Gosto de ir ao cinema, me divertir, rir. É, beleza, cara, foi legal. Eu não Aí posso só achar falando, legal. Né? O cara fica falando de feminismo, de machismo, de não sei o quê, de não sei o quê. O filme é maneiro, cara. Enjoy, só isso. Exatamente. Mas eu não entendo nem qual é. Independente, eu não entendo qual é o problema. Qual é o problema do filme? Se é que ele tem alguma coisa de machismo ou de feminismo? Cara, eu não sei, porque eu vi textos, assim, páginas, garotas escrevendo páginas e mais páginas. Aí você lê a primeira linha e deixa pra lá, né? É geralmente o que a gente faz, né? Porque se tem tipo, o filme não pode ter um personagem machista, que nem o cara lá, o Immortan Joe, Immortan né? Immortan Joe. É, eu acho que qual tem, o problema, não? Tem uma diferença nessa questão, que é o seguinte, que é o problema do personagem ser machista ou sexista ou alguma coisa desprezível e a mensagem que o filme passa ser isso, entendeu? Uhum. Acho que tem uma coisa bem diferente, assim. Inclusive, eu vou comentar sobre isso num dos filmes que eu assisti. E assim, eu acho que me incomoda um pouco quando você pega um filme que é sexista, que é, saca, bizarro, assim, que prega ideais errados, vamos dizer, né? Parece que é o diretor querendo dar um recado, né? Alguma isso, coisa exatamente. Bizarra. Agora, por exemplo, no caso... Eu não sei se é discussão essa, porque eu fiquei meio por fora, até pra evitar algum spoiler do Mad Max. Eu não sei se a discussão foi por esse lado, mas, por exemplo, um outro filme que eu lembrei que tem um personagem que é um bosta, assim, que no caso é o protagonista, né? É o Distrito 9. O protagonista é um cara idiota, mesquinho, né? Patético. Tudo bem que... mesmo, né, cara? É, o cara não é um herói, sabe? Mas é um caso desse, né? Que eu acho até legal, sabe? Você vê assim, pô, não é um cara que eu gostaria de ser, mas é legal. Eu quero ver qual é o problema e como é que esse cara vai tentar solucionar esse problema dele, mesmo ele não sendo um herói. E o filme foi muito bom a despeito, né? Do personagem. Quer dizer, não a despeito do personagem. Essas falhas do personagem serviram um propósito no filme. Sim, sim. Então, quer dizer, tem gente que só gosta de reclamar. E deixa tudo mais crível, né? Que é o que a gente vem vendo tanto no Game of Thrones, né? Você vê Sim. Você vê uma galera, às vezes você vê um personagem que você torce, aí daqui a pouco o cara faz uma bosta, cara, que você vê assim, caramba, velho. Sim, com certeza. Foi o segundo filme que eu vi no cinema em 3D que valeu a pena. Ah, é? Ele parecia... Você achou, cara? Cara, pelo menos no cinema que eu vi, né? Os efeitos estavam muito bons, cara. Muito bons mesmo. Mas a parte do 3D em si? Sim, a parte dos 3D. Pô, porque eu achei ele meio whatever, assim. Acho que a única parte realmente 3D foi aquela cena meio até meio galhofa, quando tem aquela batida, aquele engavetamento sinistro, assim. Uhum. Que aí voa uma parada, um volante na tela, sabe? Você sabe que foi feito pra 3D, né? É. Você olha aquela sensação 3D aí. Muito horrível, cara. Não, durante o filme todo sempre tinha uma coisinha assim que voava na tela que eu tomava um susto e fechava o olho. Da hora. É, a gente vê em 2D mesmo. É. Aí, ó, pra você ver como que Itaperuna é uma terra evoluída e avançada, agora o nosso cinema de uma sala é uma sala 3D. Olha só que Nossa, coisa, mas você não tem opção também, é só 3D, né? Exatamente. Na verdade, eu falei isso com um sarcasmo muito grande, porque eu achei isso uma merda. Mas... Hoje eu fujo do 3D o máximo que eu posso. A gente também. Mas tá difícil, cara. É, aqui em Bauru a gente tá com bastante opção até, né? Inclusive o cinema o cinema preferido da gente não tem sala 3D ainda, então é tranquilo. Que a gente vai no meio da semana, é baratinho ainda, que é um dos poucos cinemas que restaram, acho que no país, que no meio da semana você consegue ainda pagar R$5, né? É, não existe mais isso, é o mesmo preço aqui, na quarta-feira. O daqui na Itaperuna tá assim também. Acho que é terça-feira, R$3, sei lá, uma parada, um aqui preço patético. Aqui todos os cinemas, assim, fazem promoção de segunda-feira e quarta-feira, parece. Mas esse cinema específico, ele é bem baratinho. E dá pra lanchar também barato lá, né? Acho que só não a lanchonete do cinema, aí você se foge, né? Porque lá a galera ganha dinheiro, né, cara? Mas é muito raro isso. Você conseguir fazer um programa, sei lá, R$20 por pessoa e fazer um bom programa, sabe? É difícil. Tá cada vez mais difícil. Nossa, daqui a pouco a gente vai entrar no Gava Estática de qualidade de vida, né, cara? Bora queimar pauta. Em breve. Já que vocês estão falando de cenários pós-apocalípticos, eu queria indicar um livro que eu li recentemente. Opa! Que é uma ficção científica chamada Um Cântico para Leibovitz. Já ouviu falar desse? Esse nome não me é estranho, cara, mas certamente eu não li ele. Acho que eu nunca tive nenhum contato maior do que, tipo assim, ouvir o nome, não. O nome do autor é Walter Miller Jr. Esse cara se suicidou. Nossa. Esse é o autor desse livro. E a história é basicamente o seguinte: houve um holocausto nuclear e aí a humanidade começou a se organizar depois disso. Uhum. Só que o filme, ele passa por três períodos. Filme tempo. Ou livro? Ou livro, desculpa, perdão. Uhum. O primeiro período de tempo é mais ou menos quase uns 1000 anos depois do holocausto, que você tem uma civilização ainda bem incipiente, né? As únicas coisas que restaram foram, por exemplo, mosteiros, né? Que tentavam manter um pouco do conhecimento que existia antes do holocausto, né? Mas uma coisa bem rústica, né? Tanto que esse Leibovitz do título é um santo, que é cultuado em um dos mosteiros. Uhum. E o que acontece é que o Leibovitz, dá a entender no livro, era um cientista, um físico, que assinou alguns artigos e plantas e diagramas esquemáticos que eles conseguem achar num silo nuclear, né? Uhum. E aí, mas só sempre assim, algumas coisas perdidas, né? Um motor, um esquemático e sempre assinado pelo cara, né? Aí vira um santo pra eles, né? Foda. Pô, isso e eles tá parecendo... não entendem o que tem ali, o que tá escrito, tentam entender, né? Fala aí. Uhum. Não, isso tá parecendo, né, um cenário que o Ekin tinha falado em um Gava Estática antigo do Warhammer, né? Que os caras... meio que mistificavam objetos, né? Sim, tipo o Warhammer 40.000, isso. E aí... Eles, inclusive, chamam de a idade das trevas da tecnologia, né? Muito maneiro isso. Aí o segundo momento, ele dá um salto temporal, já vai pra uns 3 mil anos depois, uns 2 mil, e aí você tem uma sociedade que é meio que uma Idade Média, né, com guerras e outras nações, né, que se organizaram, né? Uhum. E aí você dá mais um salto, que é quase 4 mil anos depois desse holocausto, que é aí uma sociedade que é mais avançada do que a nossa agora. Mas são várias narrativas diferentes em cada época. Várias, né? Narrativas diferentes, mas sempre centradas nesse mesmo mosteiro, né? Uhum. O que vai acontecendo, né? É bem interessante como ele vai mostrando a evolução, tanto da ciência, né? Os caras tentando desvendar o que tinha sido escrito e o conhecimento que tinha sido produzido antes do holocausto, né? É bem legal. Pô, que maneiro, cara. Tô curioso pra caramba pra ver esse livro agora. Ele tá me lembrando bastante o Fundação, né, do Asimov. Sim, sim. Maneiro. Lembra um pouco, sim. Pela ideia, né, pelo menos que você falou. É. Uhum. A ideia é boa. Assim, o cenário pós-apocalíptico, ele é um cenário comum, assim. Uhum. Deserto, né, as pessoas não têm muito alimento. Sim. Mas o que eu gostei foram dele situar esses três períodos de tempo após um holocausto nuclear, né? O que, que aconteceria, né? Uhum. Sim. E é bem interessante, assim, a forma que... A história que ele cria em cima desses fatos, né? Eu acho interessante essa ideia, apesar que eu acho que é mínima a possibilidade de acontecer isso, mas várias obras exploram essa ideia de... Uhum. De haver um esquecimento da tecnologia, do conhecimento passado, assim, né? Até, eu acho inclusive... que não é tão mínimo assim não, hein, cara? Ah, não sei, cara. É, talvez minha mente que seja muito pequena pra pensar nisso. Mas, inclusive, até fazendo um link com o Mad Max, tem uma ceninha, assim, que... Até pra enriquecer o universo, talvez, do filme, né? Que é uma cena que eles... Tá a galera lá acampando e eles verem um satélite passando, né? Sim. Eles falam, nossa, há pessoas que dizem que esses satélites passavam shows, né? Programas, né? Pra as pessoas assistirem, né? Como é que será que isso funcionava? Não sei lá, será que eles ainda passam, né? Algum programa... Eu acho interessante essa ideia, assim, do tipo crer. Isso, o negócio, o conhecimento ficou nulo, né, praticamente, assim. Vira quase uma coisa mística mesmo, coisa de lenda, quase, né. Sim. É o que é maneiro, tem uma passagem maneira no livro, não é spoiler, né, é uma coisa que acontece. Eles pegam um diagrama esquemático, se não me engano é de um motor elétrico, e aí, como, assim como na Idade Média, eram os mosteiros que guardavam todo o conhecimento, né, uhum. E esse esquemático tá lá. Né, no mosteiro. E aí tem uns monges que ficam ornamentando, fazendo cópias, né, copiando esses esquemáticos para as coisas não, para eles não se perderem com o tempo, né? Sim. E aí tem um cara que ele faz uma ornamentação do lado do esquemático com folhas de ouro, não sei o que, como se fosse uma coisa foda. De fato religiosa, né? Uhum. Eu achei bem maneiro esse, caraca, essa maneiro, ideia. Cara. Mais uma vez, até ligando com o Mad Max, né? Tem uma parada meio envolvendo os motores também com isso, né? De ser quase religiosa também, né? Com os carros, todos os equipamentos, né? E tudo. É uma salada, né? Esse negócio do Mad Max, que eles falam que eles vão pra Valhalla. É maneiro. É tipo assim, o cara se aproveitando do pouco conhecimento da galera ali, né? E criando uma mitologia própria pra manipular a galera. Uma lavagem cerebral, né? Sim. Ué, mas aí eu te pergunto, aquele cenário do Mad Max, aqui dali é fantasia ou é ficção científica, hein? É ficção científica. Eu falei pra vir durante o filme, cara, isso é muito fantasia, cara. Como assim? Caraca, Fly. What the fuck? É mesmo, né? Pô. E aí, Egg? Fala aí de uns filmes aí que você viu. Então, eu vi esses dias o Jurassic World... Olha, essa só, palavra é sempre pronunciou bonito. Sempre divertido World. De se falar. E eu achei, cara, eu me senti uma criança de novo assistindo isso. Esse eu não vi ainda, cara. Saca. Fábio não gostou muito, não. Não vou foi te falar que eu não gostei, cara. Mas você gostou de Jurassic Park? Então, cara, eu acho que esse é um problema que eu tenho, que nessas sequências eu fico sempre buscando o que eu vi no primeiro filme, né? Aquele tipo de sensação, talvez, acho que por isso que eu não gosto, não tenho gostado desses novos. É, a série Jurassic Park, acho que só o primeiro é realmente bom, né, cara? Eu gostava bastante do segundo, mas eu nunca revi, né? Então, eu acho o segundo e o terceiro bem fracos. O terceiro também, ele foi lançado bem depois, né? Eu já tinha um certo conhecimento crítico, eu achei bem bosta. Eu só gostei do primeiro. O segundo, o terceiro é o que eles vão pra ilha, né? É todos acho que ilha, todos, né? Eles vão pra ilha. Que tem o garotinho perdido na ilha. É, isso. Esse é o terceiro. Isso, é. O terceiro é com o Sam Neill de novo, né? E o segundo é com, com aquele outro maluco lá que eu esqueci o nome. Da teoria do caos lá. Tem o Sam Neill também, no terceiro. É, não, então. O terceiro é com o Sam Neill. Ah, tá, o segundo é com aquele outro cara, o. É o. Esqueci. Não sei o nome do personagem. É a mosca, né? É o cara da mosca. É isso. É o cara da mosca. Exato. Jeff Goldblum, exatamente. É o que vai pra cidade, é isso? Que eles levam pra San Diego. Isso, isso. Cara, achei muito. Esses dois. Nossa, só gostei eu adorava, do primeiro. Quando esse era criança, terceiro, eu gostava mais do dois, inclusive. É, esse terceiro, ele aceitou a galhofa de vez, né? É. Mas esse, o Jurassic World, terceiro, agora, não, eu achei... O quarto, desculpa. É o quarto. É, eu achei que ele foi... Como é que eu posso explicar, assim? Acho que ele foi mais meio honesto, saca? Porque dentro do próprio filme, eles assumem certas galhofas, assim, como galhofas mesmo, igual o cara lá, quando ele questiona, o cara que é o dono lá do parque, né, que ele questiona por que que os cientistas criaram aquele novo dinossauro tão sinistro, aí o cientista vira assim, eu acredito que as palavras que você usou quando você me deu autorização foi legal, você queria que a gente criasse o dinossauro mais legal possível. É, ou não está se levando a sério mesmo, né? Então, e inclusive uma parada que, tipo assim, eu fiquei, inicialmente no filme, eu fiquei triste de não ter, que era os dinossauros com penas, né, mas no próprio filme eles dão uma explicação de porquê disso, eu ouvi falar que eles... Essa explicação foi boa, isso eu gostei. Mas, cara, no Jurassic Park 3, eu lembro que eles tinham feito uma adaptação, que os velociraptors parece que tinham umas penugens lá nos negócios. Acho que não, hein, cara. Cara, eu tenho quase certeza. Quando eu até achei bizarro isso. Tipo, na cabeça, assim, sabe? Vou até procurar aqui. Eu acho que não, cara. Mas, de qualquer forma, tipo assim, eu fiquei um pouco decepcionado. Mas aí, quando saiu essa explicação, assim, durante o filme, eu achei legal, saca? E eu achei bem maneiro certas referências aos filmes anteriores, saca? Aquele camarada com a camisa do Jurassic Park. É, né? Dá uma olhada aí, eu mandei. Na verdade, não são penas, mas ele tem tipo uns negocinhos assim na cabeça, cara. Que eu acho que isso foi feito no 3 só, não tinha isso, não tinha nos outros. Muito safados. Ele realmente, tipo, uma galinha com dentes e garras correndo atrás da galera. Cara, uma galinha enfurecida é assustador, cara. Pois é, então. Não, porque, eu sei lá, acho que eu fiquei com a ideia de dinossauros com penas muito maneiras depois que eu vi uns desenhos fodíssimos. Ah, eu acho que eu vi também. Não relacionado ao filme até, mas sim, assim, sim, de forma geral, que eu achei muito foda, sabe? Tipo as novas representações, né? Isso. Eu lembro que eu vi um tiranossauro, assim, com as penas brancas e pretas. Caralho, muito foda, cara. Cara, é muito doido isso, né? Quando você para pra pensar que a gente não sabe, não faz nem muita ideia. Só tem os esqueletos dos bichos, né? Não, você quer ver o que é realmente completamente maluco? As galinhas e os dinossauros, os pássaros de hoje em dia e os dinossauros, não tem absolutamente nada que separa eles um do outro, saca? Uhum. Galinhas são dinossauros, ponto final. Nossa, Diego, você convive lá com um monte de dinossauros. Né? Cara, agora que você falou, teve um documentário que a gente viu no Netflix, daqueles de documentário de bicho, né, que tem por aí, que a gente deixa de ruído branco, né? Acho que foi um que é só sobre a China, não é, Vi? Que tinha tipo uns pássaros que eles usavam pra... Os pescadores usavam. Pra pescar. Usavam tipo uns gansos, sei lá, bizarros assim. Chama Wild China. e cara, é um tipo uns gansos meio pré-históricos muito da hora, cara. Que eu até pensei assim, na hora eu pensei, pô, eu acho que isso é um dinossauro, cara. Aí, deixa eu ver se eu acho aqui, cara. mas ele fala mesmo que é um tipo de um pássaro que é bem... Rústico, ele tem uma aparência meio pré-histórica, cara. E é da hora, eles usam, tipo, com as coleiras, assim, com barbante. Com uns barbantes, né? E solta eles, assim, presos no barco, né? E eles vão pegando os peixes e traz de volta, assim. Eles só não engolem porque os caras, né, os chineses safados, prendem o pescoço e não conseguem engolir. Mas o... Tem um outro pássaro gigante, assim, cara. Eu acho que a gente chegou até a comentar desse num Gavestática bem antigo, que ele é tipo um aema, um pássaro grande saca? É um que tá extinto, né? Eu acho que ele não tá extinto, não. Acho que ele ainda existe na Austrália. Ah, eu sei, é o caçoar. Isso, é aquele da voadora, cara. Sim, sim, é o que os inimigos do Far Cry... Do Far Cry 3. É isso, tem até parece uma ema azul bizarra, que ela tem umas patas bem afiadas e é bem agressivo o bicho, né? E é carnívoro, né? E é carnívoro e dá voadora, o que é mais sinistro. É um dinossauro com artes marciais. Vocês chegaram a ver um esqueleto, tipo de um tiranossauro? Não, nunca tive. Você quer dizer pessoalmente, assim, no museu e tal? Não, infelizmente não. Isso é uma parada que eu queria muito. É um troço bem assustador mesmo, cara. Você imaginar como é que seria aquele bicho de verdade. Foda, cara. Chama Cormorão, o pássaro. Cormorão? Ué, como é caçoar? É, tá aqui, ó. Não, aquele outro lá da China. Ah, você achou? Ah, tá. Achei. Ah, foda. É, também que nessa imagem não dá tanta impressão, não, mas ele... não sei se dá pra ver direito aqui, mas ele tem um bico... Tá limpinho. O bico dele parece uma pedra, cara. As patas também, assim, é muito da hora. Mas, voltando sobre o filme, né, eu achei extremamente divertido. Tipo assim, realmente despertou minha criança interior, novamente. Uhum. E ainda mais naquela luta final, cara, dos dinossauros e dos velociraptors atacando o Indominus Rex lá, sei lá o nome daquela porcaria, daquele dinossauro ridículo. Mas assim, o dinossauro legal. Caraca! É o dinossauro legal. Legal, entre. Eu tô fazendo aspas com os dedos. Mas eu achei muito foda, cara. Muito maneiro. É, o primeiro filme ele é muito pé no chão, né, cara? E esse é bem, bem fantasioso, né? Ah, mas eu não consegui. É ficção científica, Fábio. Essa. Eu vou ficar me implicando com isso pra sempre, mano. Eu não consegui discernir nada que dá essa quebra, cara, do primeiro pra esse. Eu achei, inclusive, esse filme muito no espírito do primeiro Parque dos Dinossauros. Uhum. Só que, inclusive, como eu falei, as várias referências que eles fazem e tal. Eu tô afim até de assistir esse filme. Só pelo pessoal falar que não é uma completa bosta, né? Que nem o 3, por exemplo. Que parece que eles tentaram fazer algo legal, pelo menos. Então, eu acho que eu já... Aquele cara, o Chris Pratt, ele tem umas frases de efeito, cara, que é muito vergonha alheia, cara. São, muito. Muita vergonha alheia, cara. Parque dos Dinossauros foi o primeiro filme live action que eu vi no cinema. Caraca, eu saí completamente embasbacado. Caramba, você não era tão novinho assim. Primeiro, foi o primeiro não desenho que você assistiu? Exatamente, até então eu só tinha assistido desenho. Sério? É. Foda, cara. Eu não sei dizer qual foi o primeiro que eu vi, mas eu lembro de ter assistido, acho que eu já devo ter falado no Gavião Estática, o Batman, o Retorno, no cinema, cara. Eu acho que foi um ano antes. É um ano antes? É. Esse eu tenho a lembrança de assistir, ainda mais porque foi a única vez que eu vi um filme sendo rebobinado no cinema, cara. Acho que eu contei a história, né? Que em algum momento o cinema ficou sem áudio, né? Ficou só a imagem. E depois, sei lá, 5 minutos a galera gritando lá, o cara rebobinou o filme e passou de novo com o áudio. Tudo de novo. Sei lá, voltou uns 10 minutos aí do filme. Isso foi onde? Foi no Iguatemi ou foi no São Luís? Foi Iguatemi, cara. Iguatemi. Se fosse São Luís era normal, né, cara? É. Nem existe aquilo mais. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi Mestres do Universo. He-Man? Nossa! É. Começou mal pra caralho. Foi o primeiro filme que eu assisti. Esse aí eu já vi na tela quente, já. E eu achei muito da hora. Eu era criança, achei muito legal. Mas eu fiquei decepcionada porque o He-Man era esquisito. E por que não tinha o corpo? Como que não tinha o corpo? Pô, não tinha muita coisa, na verdade. Filme, né? Do He-Man. Eu diria mais, não tinha o He-Man. É. Então, cara, eu vi esse filme na Globo, na tela quente, e eu não fazia a menor ideia de que era... Que era o He-Man. Pois é, né, cara? Era um filme genérico qualquer, pô. Ai, ai. Ó, agora... Um link totalmente aleatório que eu tava procurando a imagem lá do pássaro. Aí eu vi isso daqui e achei interessante, essa imagem. Caraca! Ai, que nojo. Foda. Havia o nojo de répteis dela. Pra quem não sabe, eu passei a imagem de um crocodilo mãe com vários crocodilos filhotes na cabeça. E qual foi o outro filme que você assistiu? Rapaz, então, o outro filme que eu assisti, inclusive no mesmo dia, depois que eu voltei pra casa, foi Jupiter Ascending. E aí, preste isso aí, cara. Eu vi o trailer desse negócio. É aquele filme dos Wachowskis, né? Uhum. Eu vi o trailer também. O trailer tinha me chamado muita atenção. Achei com a Mila Kunis, né? Isso. Eu... eu vi esse trailer, eu achei que ia ser ruim. Pô, eu vi e eu fiquei animadão, assim, pro filme, saca? Eu gosto desse estilo de space opera, saca? Não é exatamente uma ficção científica, é mais uma fantasia no espaço do que qualquer outra coisa. Não, aí é ficção. Não, é fantasia no espaço. Mas o... sacanagem. Mas o... eu gosto bastante desse estilo, assim, igual no filme tem dinastias monárquicas do espaço e aquela coisa que parece mais uma história medieval, né? Uhum. É, só que com armas laser. E eu sempre gostei muito desse estilo. Só que esse me incomodou? Filme, cara... O que me incomodou foi que logo no trailer começou a dar um destaque pra um romancezinho brega. Eu falei, sim. Tem razão. Sim, tem isso. E é muito muito trash esse romancezinho, é muito forçado, cara. Cara, de forma geral, o roteiro inteiro, ele é muito forçado. E os personagens, cara, eles são, caralho. A história de que é isso daí? A história do filme? É basicamente o seguinte, a Mila Kunis, ela... como é que eu vou explicar isso não parecendo um retardado? Ela é a reencarnação... eu tô fazendo aspas com os dedos de novo, air quotes. Ela é reencarnação genética de uma monarca espacial, saca? Um monarca espacial. Imagina que a sequência de DNA, dado um universo basicamente infinito, com infinitas pessoas vivendo nele, uhum. E uma quantidade limitada de sequências que um DNA pode... É dado que em algum momento uma sequência vai repetir no pra qualquer mesmo pessoa, padrão, isso, exatamente isso. E a sociedade espacial do filme considera que isso é basicamente uma reencarnação, entendeu? Se quando essa ressurgência que eles chamam acontece, essa pessoa é basicamente a mesma pessoa que existia antes. Inclusive, ela tem direito a todos os títulos nobiliárquicos. Você pode deixar, por exemplo, uma herança pra sua ressurgência genética, entendeu? Eu vou te falar que você já tá me vendendo o filme melhor do que o trailer, cara. Eu achei interessante aí. Pois é, né? Olha só que ideia maneira. Né? E, a ideia é interessante, pô. Por outro lado, isso não aparece em momento nenhum na porra do trailer, né? Isso... Que... Isso mostra o que fica isso dando ênfase tipo, no... pra aquele romance brega. Isso deve ser mostrado no filme, tipo, no início, né? Com as letrinhas subindo, tipo, só falar disso e depois não falar mais, cara, né? O pior que não, é que isso é maneiro, assim. Dá, que eles dá um destaque umas, isso mesmo? Dá um destaquezinho, assim, não muito grande, né? Mas, assim, a personagem da Mila Kunis, por exemplo, passando por todo o processo dessa burocracia espacial gigantesca, milenar, pra poder recuperar esses títulos. É, inclusive, um pouco galhofa essa parte da burocracia. Chega a parecer um filme meio de comédia, assim, nessas partes. Mas assim, é uma ideia legal, saca? Você ter isso, ter essa ideia maneira e ela reclamando o seu título. E a ideia toda é que a Terra, a ideia toda do filme é que a Terra é uma herança, né, pra um dos descendentes da encarnação anterior da personagem da Mila Kunis. E a Terra é um planeta extremamente valioso, saca? E por que que ele é valioso? Essa nobreza espacial, ela vive longuíssimos períodos de tempo, né? A encarnação anterior da Mila Kunis, por exemplo, morreu com 91 milênios de idade, por exemplo. E eles atingem essa vida estendida através das colheitas que eles fazem nos planetas. Basicamente transformando a população desses planetas em um tipo de produto químico, um tipo de elixir maluco lá, que estende a vida de forma absurda, entendeu? Uhum. Parece Duna, né? Pois é. Tem um Spice lá do Duna que faz os caras... Isso. É uma ideia bem puxada do Duna. Como é que eles chamam? Tentando lembrar a tradução do Spice, do... Não lembro. Tempero, especiaria, né? A especiaria. É especiaria. Uhum. É bem puxado mesmo da especiaria, do Duna. Mas né? Você vê, né? Vai e volta e o geocentrismo não sai nunca das histórias, é, né, cara? Pois é. Não, mas é, sei lá, eu achei que deu um twist maneiro, assim. Quer dizer, a Terra não é o local de nascimento da humanidade, saca? Não é... tem uma importância galáctica, não. É só, tipo assim, é igual uma fazenda valiosa em Goiás, saca? Não. Entendi. Como tem muitas outras em Goiás e em outros estados, é só mais uma. Saquei. Entendeu? E eu achei maneiro isso. Mas... chega ao ponto, chega o momento em que não só de ideias maneiras é feito um filme. Uhum. Porque assim, cara, os vilões do filme são um bando de cocô, sabe? Uhum. Sério, o vilão principal do filme deve aparecer, tipo assim, duas vezes, três vezes no filme. Uhum. Os personagens são muito rasos, cara. Os personagens são uma bosta. Especialmente o da Mila Kunis. Lembra que a gente tava falando do Mad Max, que eu ia comentar sobre feminismo ou machismo nos filmes e tudo mais? Uhum. A personagem da Mila Kunis, ela só existe pra ficar em perigo e dar motivação pro personagem do outro camarada lá, que eu esqueci o nome. E tipo assim, o cara é um cocô, obviamente, de interpretação, o personagem dele é ele galhofa. É muito ruim mesmo, esse cara. E tipo assim, a personagem da Mila Kunis, cara, ela só serve pra cair de alturas incríveis, pro personagem do Channing Tatum pegar ela com as botas voadoras dele, e pra ser capturada pelos vilões patéticos e ser resgatada de forma patética de novo, saca? Isso deve acontecer umas 4 ou 5 vezes no filme, cara. Assim, pariu, a gente falando do Channing Tatum, ele foi confirmado como ator do próximo Gambit, né? Ah, é? Eu não sei, cara. Eu acho que... eu já vi tantos atores bosta fazendo coisas boas, assim, que eu acho que... assim, tem uma porcentagem... você tem que ter um mínimo de talento, mas eu acho que se a direção for boa, cara, o cara consegue tirar alguma coisa dos caras, sabe? Rapaz, inclusive, você falou isso daí, eu tenho que puxar algo que realmente... queimou minha língua ferozmente com o Colin Farrell, que é o segunda temporada do True Detective. Então segura, fica calado, segura, que eu só vi o primeiro. Segura a audiência, que eu quero fazer xixi, peraí. Eita. Já viu quantos, Zack? Já assisti todos que saíram. Só vi o primeiro, vi o primeiro ontem. É segunda temporada? É. Assisti a primeira. Esse daí que é o que tem uma parada de um serial killer, sei lá, que é tipo umas coisas de voodoo. Não sei se é voodoo, sei lá, tipo... A primeira temporada, diga-se passagem, a primeira temporada é muito, muito Lovecraft, assim. Ah, é? Aham. Mas aí, o que eu tava falando antes, né, eu comecei a assistir a segunda temporada, já assisti todos os episódios que saíram do True Detective. Cara, assim... assim como a primeira temporada mudou bastante minha perspectiva do Woody Harrelson e do... como é que é o nome do outro ator? Matthew McConaughey. Ah, você não gosta do Woody Harrelson? Eu gosto dele. Não, eu gosto dele. Eu só nunca achei ele um bom ator. Eu achava ele divertido, sabe? É meio nessa pegada mesmo. Sim. E assim, eles foram muito bons na primeira temporada. E nessa segunda, eu acho que tá a mesma coisa com o Colin Farrell, por exemplo. Que eu sempre achei um cocôzão também. Saca? Os outros... deixa eu abrir a página do IMDb pra eu poder ver o nome dos atores, porque eu tô esquecendo de todo mundo. Tem o Vince Vaughn. Vince Vaughn é outro que eu sempre achei uma bosta. Inclusive ele tá no Mundo Perdido, né? Aquele, no Jurassic Park, não, dois lá. Cara, o Matthew McConaughey é interessante, né? Ele, no começo da carreira dele, ele fez um monte de filme maneiro. Aí depois fez um monte de filme bosta, um monte de comédia romântica, nada a ver. E agora só tá fazendo coisa maneira de novo. Pois é. É um ciclo. Deve ser, né? Rachel McAdams. Então, eu acho que a segunda temporada não tá tão maneira quanto a primeira, mas eu acho, mas tá muito boa ainda assim, saca? É até meio sacanagem. Sem spoilers, por favor. Até meio sacanagem comparar com a primeira temporada, porque a primeira foi uma das melhores paradas que eu assisti na televisão, assim, saca? Em muito tempo. Do que se trata? A série, como um todo, são histórias de detetives em geral, voltada para os crimes mais bizarros, mais hediondos, assim, né? Mais macabros. Né? Só que cada temporada é focada em um grupo completamente diferente de personagens, crimes completamente diferentes. A primeira temporada foi na Louisiana, né? E envolvia uns crimes ritualísticos. Voodoo, né? é de cunho mais religioso, assim, é, mas, na verdade, mais de cultos, né, bizarros. É tempos tinha... atuais, assim, isso aí? Sim, sim. E tinha um... Na verdade, a primeira temporada vai e volta, né? Ela tem... É, tem isso. Isso é muito bom. Essa primeira temporada, inclusive, essa temática de culto que tem por trás dela é muito voltada, é muito Lovecraftiana, assim, que referencia algumas entidades, algumas coisas do cenário do Call of Cthulhu, né? E essa segunda agora já parece ser uma coisa um pouco mais política, apesar de ter uma pegada bem serial killer, assim, também. Meio bizarra, mas os crimes são de cunho mais político, mais sexual, aparentemente, né? É bem foda, cara. É, essa daí foi uma série que eu deixei passar e todo mundo falou bem, né, cara? Isso aí. É, eu recomendo. E vai mudando muito. Os protagonistas, é isso? Sim, cada temporada é um cast completamente diferente. Doideira. Ah, que legal. Uma história totalmente diferente. É fechado, pode então. Pode assistir primeira a segunda temporada e não ver a primeira, entendeu? Sempre. Isso. Ah, você pode ver independente. Isso, você pode ver a segunda temporada e nunca ter visto a primeira, sem problema nenhum. Pô, da hora. E aí, mais alguma indicação? E a sua? Cara, tem mais alguma? Eu tenho mais uma. Fugindo totalmente do que a gente vem falando, né, desde o começo do programa, eu queria indicar um livro que eu tô lendo atualmente, que é do Carl Sagan, e se chama O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Eu até cheguei a comentar com vocês outro dia, não terminei, mas tô gostando bastante. A frase da capa do livro, né? A ciência vista como uma vela no escuro. E eu acho que isso se aplica muito bem ao que tá acontecendo atualmente no país, né? Que tem muita gente que fica falando, não, é Venezuela, Cuba, mas até o Randall Bergamasco, que é lá na Porteira Cast, ele falou outro dia no Facebook, ele disse assim, o Brasil não tá virando uma Venezuela nem uma Cuba, ele tá virando o Irã. É. E se for ver o nosso Congresso, o conservadorismo das pessoas em geral, né, você vê que muita coisa hoje em dia é pautada por um conservadorismo exacerbado, por muita gente leva religião ao extremo, né, e deixa de lado um pouco a questão social da ciência, né? Na verdade, o Carl Sagan, ele não vai tão além, ele fala muito mais, por exemplo, dessa questão do analfabetismo científico, né? Ele trata mais do que acontece nos Estados Unidos, né? Mas muita gente acredita em tabloide, não tem critério nenhum em acreditar, por exemplo, em histórias de possessão alienígena, né? Uhum. Possessão alienígena? Possessão alienígena. É, se você considerar que um fantasma, um demônio é um ser alienígena, né? Por que não, né? Por que não, né? Mas abduções, né? Ele fala basicamente histórias de avistamentos de ETs, ele bate muito nessa tecla, né? As pessoas não sabem o que é ciência, confundem com pseudociência, né? E acham que isso tá valendo, entendeu? Quando, na verdade, você tem que ver a ciência como a força motriz do desenvolvimento científico, né, econômico, né? Não existiu até hoje nenhuma força que não a ciência capaz de trazer esses aspectos benéficos para as nações, né? Só que hoje em dia o analfabetismo científico é muito grande, né? As pessoas acham que, por exemplo, uma reportagem sobre o Homem do Ra no Fantástico é ciência, né? Um caso Roswell é ciência, né? E não tem nada a ver, né? O ano passado eu vi, a gente tava com esse problema de seca, né? E aí a prefeitura, o governo do estado aqui do Rio, não lembro exatamente o que foi, consulta um pajé, entendeu? Ah, pajé. Eu vi isso. Cara, Fundação Cacique Cobra Coral. Isso aí, cara. Isso. Tá aqui, pai. O cara pauta uma política pública baseado no que um curandeiro vai dizer, sabe, cara? Então, ele combate muito isso nesse livro e eu acho que deveria ser leitura obrigatória no ensino médio. Leitura obrigatória, pô, na vida inteira, cara. Na vida inteira. Cara, é muito desolador você ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Ele não é um romance, então, ele é... São crônicas, né? Cada capítulo ele trata de, por exemplo, abdução, né? Ele questiona essas histórias de abdução, por exemplo. Cara, você tá falando disso, eu vou agora fazer uma recomendação Silvio Santos, cara, de uma coisa que eu não vi ainda, viu? Mas que eu escutei lá no bilheteria do podcast do Overloader, é um documentário que entrou esses dias no Netflix, que eu tô muito na pilha de assistir qualquer hora dessas, e é exatamente esse assunto que você tá falando, que é a Honest Liar, que fala a história justamente de um cara até que a gente já comentou aqui no Cabeça Estática, aquele James Randi. Lembra que até Sim. alguém comentou, né, mandou um e-mail pra gente falando desse cara, que é aquele cara que ele pagava R$1 milhão se alguém conseguisse provar que era paranormal, que eu acho que até que ele foi atrás do Homem do Ra, inclusive. Eu já ouvi falar desse cara. Eu acho que lá no Mundo Freak já comentaram várias vezes sobre talvez ele. Talvez tenha comentado. Sim, e tem umas palestras bem maneiras deles no no TED, né, e em outros eventos, assim, que vale a pena assistir no YouTube. É, e pelo que os caras comentaram, esse cara é um mágico, né? E o título do documentário até de Honest Liar, que ele sempre quando ele fazia os shows de mágica, ele falava, não, aqui eu vou enganar vocês, eu vou te enganar pra te entreter, né? Uhum. E a vida desse cara foi toda pautada em ele ir atrás de charlatões, que isso parece que tem muito lá nos Estados Unidos, nos cantos assim, os caras que tentam tirar o seu dinheiro. É, mas tentam tirar o seu dinheiro querendo dizer que tem algum poder místico, que tem alguma coisa, né? E ele sempre, e nunca foi assim no sentido de, tipo, isso não existe, eu sou cético, né? Ele só queria evitar que pessoas fossem à falência por conta de charlatões desse puta, tipo. Né? É, exatamente. É um documentário que, como eu falei, tá na minha wishlist lá do Netflix, né? E parece casar muito com a ideia desse livro aí, do Carl Sagan, que você tá falando. Uhum. Sim, eu creio que sim, né? Porque ele mostra como é fácil, cara, por exemplo, você plantar uma memória numa pessoa, né? Uma pessoa que tá, sei lá, uhum, emocionalmente fragilizada, né? Sim. Uhum. Entendeu? E ele bate muito nessa tecla, né? E principalmente quando ele fala muito também de astrologia, né? Você... Alguém sentiu uma dor aí. É, não fui eu. Não vejo nenhum problema em você ler horóscopo, né? De repente acreditar naquilo, né? Você não pode levar isso pra coletividade, né? É, acreditar que aquilo, a posição de um astro, desculpe a expressão, lá na casa do caralho, vai influenciar na sua vida, né? No momento que você nasceu, né? Isso não faz sentido. Como Júpiter vai influenciar na sua vida? Eu acho que não há mal nenhum em você acreditar nisso enquanto você não tiver impondo alguma coisa, algum comportamento pra outra pessoa. Você é que nem vez por outra, quando tem umas discussões aí de religião e contra ateu, eu disse assim, eu acho, cara, você não sendo ignorante, você pode ser qualquer coisa, sabe? Você não, sim, não querer forçar a pessoa a dizer que aquilo que é o certo e é o único caminho. Ninguém... E você, tanto o cara religioso como o cara científico, como teve esse cara até que mandou... infelizmente, não lembro agora o nome do cara que mandou e-mail pra gente, que falou do James Rand, inclusive. Que ele veio também com um discurso meio defendendo muito a ciência nesse sentido de que quase como se a ciência soubesse de tudo. E a gente sabe que a ciência não sabe de tudo, cara. Cara, né? De tudo, não existe ciência. Existe porque você não conhece as coisas. Exatamente, vai até contra os princípios. Assim, né? Não tem como você achar que a gente já sabe de tudo. É que nem as pessoas que eu acho que eu já devo ter comentado. Tinha um amigo meu que lá, né, sei lá, quando eu tava na sétima série, isso devia ser, sei lá, 2000 e pouquinho, assim, sei lá. O cara falando, cara, eu acho que já inventaram tudo. O ser humano já inventou tudo, não tem mais o que inventar. O cara, é você pensar muito pequeno. Falar isso, cara. Enquanto 15 anos atrás, sei lá, quanto tempo isso, o quanto de coisa já no surgiu, já, né, cara? O mundo é outro, cara. Não existia nem rede social, cara, nessa época praticamente, né? O comportamento das pessoas mudou completamente do que era naquela época. Sim, com certeza. E me deixa muito agoniado, né? Muito triste até. Por exemplo, você ligar a televisão e ver um canal religioso daquele, o cara dizendo que passou... Não sei se eu já falei isso aqui, né? Passou um paninho abençoado lá no muro do banco e as dívidas dele sumiram, né? Ai, Jesus. Sabe, cara? E... Porra, aquilo tá passando na televisão, né? Nossa, chega a doer. Uma quantidade de pessoas que tá vendo aquilo, pessoas que, muitas delas, vão acreditar naquilo que aquele cara tá dizendo. Isso deveria ser crime, cara. Uhum. E aí você vê, por exemplo, o nosso congresso atual, né? Os caras, né? Cada vez impondo, legislando de forma mais retrógrada, né? Na verdade, a gente deveria tá avançando, né, cara? E de quando que é o livro? Cara, o livro, se eu não me engano, ele foi editado em 96. É, 96, ou 93, foi um pouco antes dele morrer. E continua atual. Cara, ele se encaixa perfeitamente no que acontece, em algumas das coisas que acontecem no Brasil atualmente. Uhum. Qual é o nome do livro mesmo? O Mundo Assombrado pelos Demônios. O demônio, pelo que eu tô entendendo até agora, na minha leitura, é essa ignorância. É ignorância, né? É ignorância, né? É uma conotação muito da hora, inclusive. É. Que, na verdade, se você for ver pelo contexto bíblico, é o contrário, né? O demônio, ele significa conhecimento, né? Uhum. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, por quê? Porque buscaram o conhecimento. E.T. Bilu já disse que você tem que fazer. Busque conhecimento. Thank you. Alguém caiu, acho que foi o Aiken. Ou não? Achei que caiu, que ele não falou. Acho que foi. Eu escutei um barulho aqui. Caiu. Volta aí, menino. Volta aí, menino. Foi só eu que caí mesmo? Só tu. Só. Ah, acho que a minha internet deu um soluço aqui. Soluço. O que a gente andou fazendo? A gente tá falando agora há pouco, né? A gente escolheu o nome para o nosso filho. Foi. Então, qual vai ser o nome? O Fábio aí, filho, que não ouviu agora há pouco, né? Cara, o nome do nosso filho vai ser Luke Tetsuo. Depois de já ser... Caio. Não, ele é Caio, nunca foi. Caio Braga? É. Caio Braga, né? Homenagem a Caio Braga. Depende, né? Quanto que ele vai doar no Patreon, né? Vai ser uma como é que fala? Milestone? Sei lá, vai ser uma meta, né? Do Patreon, aí, né? Pô, a oportunidade que a gente perdeu, cara. De colocar um leilão pra colocar o nome do filho de vocês. E se fosse uma garota que tivesse pago uma patrocínio? Ela teria o direito de escolher. Tinha que pagar muito, né, cara? Então... Se fosse uma garota, ela podia namorar o Ike. Nossa, é. Tá muito aleatório. Cara, tá foda, hein? O Ike vai ficar com uma fama desgraçada, velho. É, tá doido, cara. Vamos lá, vamos uma coisa de cada vez, gente. É, não, isso parece na minha adolescência, cara, que todo mundo fica tentando empurrar aí. As amigas, as coisas aí. As amigas, as coisas. Perceba. As coisas. Isso ser é muito bonito. Chato, porque pra uma pessoa que é tímida, eu acho que você era, isso é muito ruim. Nossa. O cara entra em combustão espontânea, né, cara? É o fim do mundo. É uma boa definição, cara. Na sua cabeça é isso mesmo. Pessoal, mais um Gabi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. E hoje eu acredito que vai ser o menor bloco de notas que a gente já fez na vida. A gente quase não tem e-mails e quase não tem recados, então a gente pode ir direto ao assunto, né, Vivi? É. Nosso Patreon. Se você quer que essa coisa bonita que é o Gaveteiro continue firme e forte... Eu tava escutando hoje no SciCast, um podcast que o Anderson Cardoso me recomendou. Eles têm esse discurso também, que eu acho que todo mundo que tem no Patreon, né, de se quiser que continue... No nosso caso, é se você quiser que a gente aumente a periodicidade e mantenha, né? É, mas será que se o pessoal deixar de pagar, a gente vai acabar? Vamos ser honestos, acho que a gente não acaba não, né? Acho que não, gente. A gente fez de graça durante tanto tempo. É, o que pode acontecer é daqueles hiatos gigantes, né? Como já teve uma vez aí no momento mais complicado das nossas vidas, né? Que teve acho que teve um recorde de um Gavi Estática que demorou acho que 9 meses pra sair. Foi um filho. Então, você ajudando com o nosso Patreon, você pode evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? E é uma maneira também de apoiar o Gaveteiro de uma forma bem objetiva, né? A gente fica muito feliz com cada um dos nossos patrões. E, inclusive, Vi, teve um cara, um patrão novo que doou alguns dólares pra gente esse mês, que é o Josué Gentil. Uma gentileza, né, Vi? Ou melhor, eu vou cortar. Faça essa piada você. Eu não. Tá bom. Eu tentei. Eu me recuso. É. E uma coisa, o Josué, se você está escutando isso agora, muito obrigado. Só que, como todos os patrões do Gaveteiro, do Gavi Estática, você tem direito a entrar na nossa comunidade VIP lá do Facebook, né? Que a gente coloca o nosso conteúdo extra. Só que a gente não tem o seu perfil, o seu Facebook, né? Você não colocou lá na sua conta do Patreon. E você, Vi, tentou mandar um e-mail pra ele, né, também? Tentou entrar em contato? Eu mandei uma mensagem via Patreon mesmo pra ele. É, dá uma olhada lá, qualquer coisa, manda lá o seu Facebook pra gente, ou responde a mensagem da Vi, pra gente adicionar você lá na comunidade, né, que... Você entrando, assim, como qualquer outra pessoa que queira contribuir com qualquer valor do Patreon, você tem acesso a vários materiais extras, né? Eu não cheguei a calcular lá quanto tempo já de material extra, mas eu acho que já, somando os vídeos e os podcasts extras que a gente tá lançando, acho que já soma mais de 2 horas, né? Talvez, e é bastante tempo, né? Nesse Gaveta Estática que vocês escutaram, tem um podcast extra para os patrões, que só ele tem, eu acho que 22 minutos. É, ficou comprido esse. E ficou bem legal, né? Não! Não ficou legal? Não, gente, tá chato, não escuta. Ah, é? Inclusive, aí ficou outra dica também, se você é patrão da gente, olha a comunidade também, né, que a gente sempre tá adicionando coisas, porque, por exemplo, o Thales, que é o nosso patrão, ele veio fazer uma pergunta pra Vi, né, que ele tá querendo montar um podcast pra ele, ele veio fazer várias perguntas de que software de áudio a gente usa, como é que a gente faz as gravações, os programas e tal. E sendo que no mês passado, até eu avisei no Gavestática, né? Eu fiz um vídeo, que é um meio que um making-off do Gavestática passado, e tem todas as informações lá, né? O software que eu uso, mostra, assim, algumas coisas. Não foi tanto um tutorial, né? Foi mais um making-off mesmo, mas, de qualquer forma, várias perguntas que ele fez, estava lá no vídeo. Ele, patrão, tinha acesso a esse conteúdo, mas não viu, né? Talvez... É que eu acho que o Facebook, mesmo quando eu atualizo lá, ele talvez não seja um... às vezes ele manda lá pro feed da galera, mas eu acho que passa batido, né? Não sei, então... Não, ele, na verdade, acho que ele avisa, fica naquele lá de... Fica um numerozinho, né, na esquerda, eu acho. Fica. Lá no grupo, né? Fica lá, gaveteiro VIP, não, aí fica mas um... naquele negocinho que fica no canto direito superior, que fica mostrando as atualizações importantes, tipo quando você comenta... Aquele vermelhinho, o numerozinho vermelhinho de cima? É, lá também aparece. É pra aparecer, né? Eu não sei, eu acho que não aparece não, hein? No meu aparece. Aparece? Eu posso avisar lá, mas eu sempre atualizo. Se você sendo o patrão da gente, contribuindo agora pra organizar, pra não ficar aquela coisa bagunçada, eu fiz um post lá, o primeiro post de todos que tá fixo, tem um resumo, assim, mostrando todo o material extra que a gente já colocou, né? Somando tudo, acho que deve dar umas 2 horas, sim. Tem a nossa receita de sorvete, né? A gente fazendo sorvete. Tem os primeiros experimentos que eu fiz com H4 aqui, as espumas. Nossa. Que, inclusive, a gente tá dentro de uma caixa, praticamente, agora, nesse momento, né, Vi? Yeah. Beleza, e então, recados dados do Patreon, podemos ir direto para os nossos e-mails, só tivemos 2 e-mails, porém, 2 e-mails muito bonitinhos, Vi. Pois é. De 2 meninas, inclusive. Pois é. Primeiro e-mail aqui a gente recebeu é da Raíssa Pontes, 19 anos, Natal, Rio Grande do Norte. Talvez ela tenha 20 anos. Por quê? Porque ela não botou a idade dela, só que ela é o segundo e-mail que ela manda, então eu peguei as informações do e-mail passado. Ah. Já tem alguns meses que ela mandou, né? Acho que foi no começo do ano, hein? Na época ela tinha 19, talvez ela tenha 20 agora. Ela diz... Olá, pessoal do Gaveteiro, este é o meu segundo e-mail para vocês. Não mandei mais nenhum inicialmente porque os Gavestáticas tinham acumulado... Cara, Gavestática acumulou é porque você ficou um tempo sem ouvir mesmo, hein? Tinha acumulado por falta de tempo. Ela botou de parênteses, faculdade me tornando um zumbi. Cara, minha faculdade foi tão sossegada, cara. Nossa, mas ela ainda tá no começo da faculdade, já tá zumbi, pô, filha. Cara, a minha faculdade... Eu tava pensando isso essa semana, cara. Minha faculdade foi tão sossegada que eu tô tentando me lembrar... Eu não lembro qual foi o tema do meu TCC, cara. Que horror! Eu não lembro sobre o quê. É tudo bem que o TCC não foi exatamente meu, né? Cara, a faculdade só me fez virar zumbi. Eu acho que só teve uma matéria no primeiro ano que me fez estudar mais. E no quarto, no último ano, teve outra matéria. Só tiveram 2 matérias que tiraram meu... 3 matérias que tiraram meu sono mesmo. Mano primeiro, mano terceiro, mano quarto. De resto, eu levei a... De boa também a faculdade. Eu até hoje, cara, por mais que muita gente coloque... E não é uma crítica a você, viu, Raíssa? Mas por mais que muita gente coloque esse peso todo na faculdade, pra mim o colégio foi muito pior, cara. Pra mim também. Eu me estressei muito mais no colégio. Nossa, no colégio eu me ferrei absurdamente. E época de cursinho também, pra pré-vestibular. Ai, é verdade. Se eu soubesse que hoje eu não uso pra nada a minha faculdade, eu não teria me estressado tanto. Eu me formei em direito, hoje eu cuido de galinha. É. Beleza. Ela continua aqui... Falta de tempo, faculdade me tornando zumbi. E depois, durante as férias, foi preguiça mesmo, risos. Primeiramente, queria parabenizar a Vivi e Flyfish pelo bebê. Muito obrigado pelos parabéns. Olha aí, ó. Pois aí todo mundo me critica, o pessoal fala de bebê agora, olha aí, ó. As pessoas puxam o assunto. Olha aí. A gente tem que fazer um Gavi Estática Baby, né, também, né? Imitando o Nerdcast. É. Ah, eu não posso falar Nerdcast, porque o Anderson Cardoso fica todo putinho quando eu cito o Nerdcast. Ele fala que eu cito muito o Nerdcast. Ai, Anderson Cardoso. É, né? Cara, eu cito direto o Gold Mode, o Overload, o Bilheteria do Overload, esse podcast mesmo eu citei. Direto eu cito esse podcast, que são os podcasts que eu mais escuto. Ele nunca encrenca, né? Se eu cito o Nerdcast, ele fala... O pessoal tem uma bio com o Nerdcast, né? Olha aí, eu comecei a ouvir o SciCast, que foi a recomendação dele. É bem legal, inclusive. Recomendo. Parabéns pelo bebê, ok. E como vocês acham legal o feedback e tal, eu queria dizer que o formato novo, com vários conteúdos num só cast, tem agradado muito a mim, pelo menos. Pois como são vários assuntos, a chance de não gostar de um deles é bem menor. Um exemplo é quando vocês falam de jogos, assunto que eu não curto muito. Logo, com vários assuntos, não vou deixar de ouvir o cast por causa de uma parcela do programa que não gosto, e consequentemente ficar sem o cast durante um mês. Era só isso mesmo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Raíssa, como sempre, mandando e-mails bonitinhos, né? Você lembra do outro e-mail dela? Foi ela que tinha falado, eu já escuto vocês há bastante tempo e acompanhei os problemas, ela até comenta do computador da gente que quebrou. Ah, verdade. Mas continue, saibam que o seu trabalho é importante, o trabalho de vocês é importante. Raíssa sempre com e-mails bonitinhos. O segundo e-mail que a gente recebeu, o segundo e último... É da Érica Pinto, 32 anos, São Paulo, capital, engenheira civil, olha só. E ela fala aqui: oi pessoal, este é o primeiro recado, depois de ouvi-los há anos, acho que desde 2010, nossa, praticamente quando surgiu o gaveteiro, né? Pois é. Eu não sei nem como o pessoal naquela época achava a gente, cara, porque a gente só divulgava praticamente em Orkut, né, cara? Google. E amigos da gente. E teve aquela lista do YouPix depois também. Não, mas acho que em 2010, acho que não tava no YouPix ainda naquela lista. Então, ela fala que escuta a gente desde 2010, como acusa o iPhone dela, risos. Será que foi risos de deboche? Não sei. Pra gente não, né, Vivi? Nós também usamos o iPhone. É lógico. Ela fala, moro longe do trabalho, atravesso a cidade inteira dirigindo... Nossa, de onde eu falei isso inteira? Ela não escreveu inteira. Sei lá. Atravesso a cidade dirigindo aproximadamente 1h20 de viagem, né? Acompanhando todos os programas de vocês. Fiquei fora por 2 anos e estou de volta na mesma rotina. Mas não deixei de ouvi-los nos momentos livres. Às vezes parece doido dirigindo e dando risada. Cara, eu não consigo... Tudo bem que eu não sou um bom motorista, né? Mas... Eu não consigo dirigir escutando podcast. Eu já tentei e quase bati o carro. Eu faço. Você consegue? Eu acho que é porque o nosso carro não tem som também, né? Eu acho que se fosse no som, acho que era melhor. Mas eu com fone, eu me distraio muito, cara. Eu coloco na caixinha de som do iPhone. Ah, mas se eu boto na caixinha de som do iPhone, eu não consigo escutar direito aqui. Só fecha a janela. Né? Aí fica calor, né? Nosso carro não tem ar-condicionado. Pois é, temos um iPhone, mas... Não temos ar-condicionado no carro. Mas temos o nosso carro pelado. Vocês são minhas companhias prediletas. Olha só aqui, somos companhias virtuais e prediletas ao mesmo tempo. Que fazem a tortura do trânsito não parecer tão pesada assim. Não sei o que seria de mim sem vocês. A partir de agora, espero escrevê-los mais. E a gente espera seus e-mails, Érica. Não sei por que esperei tanto para deixar aqui minhas opiniões, meus elogios e minhas sugestões. Um beijo a todos e parece que já nos conhecemos pessoalmente. Muito obrigado. 2 e-mails muito bonitinhos. Quando eu escuto outros podcasts, tipo que nem o Frango Fino, que eu escuto bastante, até o próprio Pauta Livre, que eu também escuto bastante agora, eu também parece que eu conheço as pessoas e eu acho engraçado as pessoas falarem que parece que me conhecem de escutar o meu podcast. Agora eu conheço o Paulo, né? Encontrei com ele no shopping outro dia. Aí o Fábio, nosso próprio podcast. Cara, o Fábio, até hoje, acho que só encontrei com ele pessoalmente. Assim, tirando na época do colégio, porque na época do colégio ele não era meu amigo, né? Ele era amigo do meu irmão, então quase não falava com ele. Mas depois, eu acho que só encontrei com ele 2 vezes na vida, cara. É muito bizarro, né, isso, quando a gente vê pessoas que a gente, o tempo todo, gravando podcast e tudo, e a gente se encontrou pouco, né? A gente, né, Vi? Antes de se encontrar, a gente já namorava... Não, era um namoro? Era. Namorou por 1 ano, né, antes de conhecer pessoalmente. Pois é. Pois é, a gente já tá enrolando, né? O bloco de notas, como eu falei, vai ficar bem curtinho e a gente fica por aqui. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. E vai falar nossas redes sociais? Redes sociais. pra você. Curta a gente no Facebook e só, né? Porque... Manda e-mail pra gente. Pode mandar que a gente lê aqui. Isso aí. Tchau. Tchau. Esse podcast é dedicado à Dona Cleide, uma pessoa que provavelmente nunca deve ter escutado nenhum podcast durante a vida dela, mas eu gosto de acreditar que ela está ouvindo isso, onde quer que ela esteja.